sempre lhe direi, direi, sempre lhe direi, direi, não posso viver sem você. Sempre lhe direi, sempre, sempre lhe direi, eu sei que agora vai partir, não posso viver sem você. Saudade guardarei para você quando voltar, porque sei você pode procurar outro amor igual ao meu. Você não vai mais encontrar, por isso eu sempre lhe direi. Agora vai partir, não posso viver sem você. Vai tentar outros braços ser feliz, você não vai conseguir. O mesmo sol, a mesma paz, vai voltar precisando de calor, e os meus braços se abrirão para lhe dar o mesmo amor, por isso eu.